Kono para o taxi 140 a bordo com 4 horas, alterna a gravação. O Chanel 6251, autorizado táxi, via parte principal e Lima, na Lima Chame Torre, em 1118, decimal 95, ajuste 10, 12. Via Lima, pátio Lima, direto, 6351. 6251, está na Lima. Precisa ingresso na pista para backtrack. 6251, autorizado ingresso pista, efetuar o backtrack, reporte alinhado e pronto. E transfere para a frequência 118.95, por gentileza. Autorizado, ingresso na pista, efetuado o backtrack, reporte alinhado e pronto. E transfere para a torre em 118.95 para a decolagem. 1895. Deixa eu ver se é com o negócio de coordenação. Oceaner 6251, decolagem autorizada, pista 17, o vento 210 graus, 10 nós. Oceaner 6251, decolar 234, chame controle Salvador em 119, décima 8. 098, obrigado. Boa noite, Oceaner 6251, decolando 38. Oceaner 6251, boa noite. Contato a decolagem, sobre mantém em nível de voo 360, autorizado o voo direto Leda. 360, autorizado direto Leda, Oceaner 2 segundos para você se aproximar. Ótimo. Aguarde. Na 251, autorizado o voo pelo Diogo 9. Pelo Diogo 9? O Diogo 9. O Diogo 9. Chamei 1251, chamei Recife em 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 3. 251, Bom dia, Azul 4040. Confirme a aerovia declarada. É a... A prevista sair da Árvore. Árvore. Confirme horário estimado, escotos fora. É o 00. Sente, aguarde cópia. Brasil 4040, pronto, cópia. Autorizado com fim, via Pêsulo 2-1, nível 340, perfil de saída Arro, após posição Eletra, pistão no 7, curva direita. Transponder 5566, frequência do controle Salvador em 1-19.8. Autorizado com fim, nível 340, aerovia Pêsulo 2-1, a saída é Árvore, após posição Eletra, recorda da pistão no 7, curva direita. Transponder 5566 e o controle Salvador 1-19.80, azul 4040. Azul 4040, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Pronto para o pushback acionamento, 4040, posição de número 3. Livre acionar, chame pronto para o táxi, 4040. Livre posicionar, 4040. para o táxi, o azul 4040, com 99 a bordo, 3 horas de autonomia, altera na Galeão. Azul 4040, autorizado táxi via pátio principal e taxi Lima. Na Lima, chame torre em 118.95, ajuste 10012. Autorizado táxi, pátio principal e taxi Lima, e lá na Lima, confere 118.95, azul 4040. Salvador, bom dia. Azul 4040, taxi Lima. Azul 4040, bom dia. Autorizado ingresso, pista via Lima. Reposte alinhado em piloto, cabeceiro no 7. Autorizado ingresso na pista via Lima, azul 4040. Lambda 225, ação e identificação. Vamos estar em contato radar 81 no meio setor nordeste de Salvador, por Débora Bonf, que seria 266, confirme. Intenções por 917. Afirmativo. Que o fórum que ele está pitando agora está fora. Pronto, Azul, 4040, decolagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 100 nós. Decolagem autorizada, pista no 7, azul, 400. Passando 1.100 pés na árvore. 340, contato radar, sai da Arbor, subo 340. 340 pro azul, 4040. Calibrando uma centena para o 050, vamos acomodar. Este é o 050, chinês 6225. 6225, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2000 milidores, 8625. Xenia 6225, vai prosseguir para a RNAV e para circular, vou modificar mais próximo. Ok, modifica mais próximo, Xenia 6225. Xenia, repode para a modificação, 6225. Xenia 6225, desvio à direita para 2240. Gente, salivo desvio 6225.